acabar o dia e pra você poder voltar. Cair no aconchego dos teus braços, corpo, alma me entregar. Sentir a emoção de ser amado, ser bem-vindo em sua vida. Curtir esta paixão incontrolável, onde o amor é a saída. Na semi-luz, encosto meu peito no sobre os seios seus. Desfruta o sabor do amor que há nos lábios meus. Invade a nossa intimidade. O simples badalar de um relógio despertou toda a cidade. Ainda tento achar no meu atraso alguns minutos pra você. E faço num abraço tanta coisa que numa noite não dá pra fazer. Semi-luz, encosto meu peito no sobre os seios seus. Desfruta o sabor do amor que há nos lábios meus. Amo você. Na semi-luz, encosto meu peito no sobre os seios seus. Desfruta o sabor do amor que há nos lábios meus.